É encomenda, encomenda, não podemos arrancar. Comprar pela internet é algo, às vezes, maravilhoso, ou não, né? Ou é muito bom. Eu nunca comprei. Ó, eu gostei, eu aprovo ali, ó. Problema. É, sempre tem a, como fala, a parte boa e a parte ruim. O erro e o acerto, né? É, os erros e acertos. Ah, uma das grandes coisas da alegria de comprar pela internet é a adrenalina de saber se o negócio vai chegar ou não, né? É. Ainda mais se você compra, tipo, no Ali ou em qualquer outro lugar que vende Hong Kong, é mó adrenalina. É. Que eles mandam no chip, né? Não sei nem falar. Free chip. É, eu comprei um MP3, nem chegou, deve estar tudo zoado. É, demora quase 6 meses, às vezes, pra chegar um negócio. Garantia um dia. Um dia de entrega. Aceitar. Aceita cheque, cartão. Aceita cheque. Aí já tá querendo demais. Tipo assim, ó. Você vê o celular mó bom lá. Barato. Tipo, R$300 de desconto. Opa, é esse mesmo. Pode ser azul, cor que for. Não, vou catar o azul, que é mais legal. Pelo menos ninguém tem. Tipo, ninguém quis, então ninguém tem, é mais barato. Eu não sei, ninguém pra mim, tem, pra mim, porque não que tem. Tem vantagem, sem muita vantagem, ele não tem. Eu desconfio. Não, mas tá ligado que a cor azul normalmente nesses celulares é meio cheguei, então ninguém quer, né? Aí você fala, tá mais barato, é que é o carro branco. Tipo, parece taxista, tá mais barato. Aí você fala, vai chegar lá e vai falar, você não leu o anúncio, é capinhas para celular. Não, era o celular, calma. Aí tá bom, aí passa 7 dias do combinado, cara, não chegou, deixa eu mandar um e-mail pro povo, né, de repente eles se esqueceram, alguém ficou com gripe lá e não empurrou a caixa. Não existe, sim, ai, desculpa, a gente vai mandar que está em trânsito. Trânsito aonde, caralho? Tô no trânsito, porra, tava na marginal, parado. Fala, roubaram o carro do Correio? Uhum. Aí, não, a gente tá providenciando. Bom. Aí passou 7 dias de novo. Porque a gente só conseguiu roubar, né? Outras cores. Não, calma, se não chegar em 3 dias a gente vai mandar um brinde pra você. Aí chega a carta lá, você abre o e-mail, o seu dinheiro vai ser devolvido com juros e correção. Aí era 640. Caraca, pior que não dá nem pra reclamar, porque os caras fizeram o óbvio certo, né? Aí, tipo... O Vanderlei ficou bravo, que ele não conseguiu armar uma treta. Então, era 640 e pouco, né? Aí veio, tipo, R$3,50 de correção, porque foi 15 dias só, e você falou, que merda, né? Que brinde legal, né? Um investimento, tá melhor que muito investimento por aí. Não, mas o mais legal é o cara te mandar um e-mail e falar agora assim, quando chegar a gente te avisa, Eu vou querer comprar. Em vez de comprar o celular, compra a ação da Petrobras, quero ver quando você vai ter de retorno. Em 7 dias. há uns 10 anos atrás era um bom investimento. 7 Dilma, você vai ter. Bem por aí. As coisas mudam, né? Quando eu fui comprar a aparelhagem dessa que nós falamos, né? É engraçado que como as coisas variam, né? Comprei lá a aparelhagem, comprei uma mesa, os microfones, né? Comprei tipo na terça. Na quinta eu recebi os microfones. Certo? Rápido? Não, foi na... Deixa eu ver, não, tô falando besteira. Eu comprei numa segunda-feira. Na quarta eu recebi os microfones. A proporção de dias foi a mesma. A proporção de dias foi a mesma, mas pra ter uma noção da parte ruim da história, né? Uhum. O cara teve as mães de mandar até uma paçoca de brinde pra votar nele no EBIT. Olha só. Valeu mais do que a compra, tipo, uma paçoca amor. Eu senti, nossa, esse é o cara do marketing. Pelo menos é a clássica, né? Não, você compra o negócio e ainda vem uma paçoquinha. Não. Minha mãe depois, uma semana depois, ela achou, tinha outra dentro do pacote, mandou duas paçoquinhas. Não, uma, duas paçocas. Eu tava duas vendo... paçoquinhas. Eu? Ele pensou que se você podia ter filho, se tinha namorada, se tinha mãe. Dois amor. Tem uns amor negócios. Amor não é válido ser um só. Tem uns negócios legais na internet, que nem o rapaz lá, ele comprou uma miniatura, chegou em casa, veio uns brinde também. Uhum. Veio 3 tintas. Sim. Dá mais que a miniatura, Bob, tipo, cada tinta dá uns tipo, R$25 a miniatura, era vai, 12 conto. Você viu como os caras podem. Eu não me conto. Veio as partilha do. Tipo, laranja, vermelho, era as 3 cores de Halloween. Veio uma pedra dentro de uma caixinha da miniatura escrito Halloween. Uma pedra, tipo. E umas 3 balinhas. amaldiçoado. Aí, tipo, não, é tipo pegadinha, doces e travessuras. Você vê. Se fosse aqui no Brasil, ia vir um tijolo no lugar do celular. No lugar do videocassete, veio um tijolo. Lá eles fizeram uma brincadeira, né? Que, na verdade, isso daí são aparelhos da época do Flintstone. É, deve ser. Ele falou, ia ver uma... Não, pior que a pedra veio, tipo, na caixinha de uma miniatura escrito, tipo, Stone, pedra. Aí, qual é? É tipo, doces ou travessuras escrito no bagulho. Se fosse aqui, a pedra vinha no lugar da miniatura. Não vinha acompanhando. É, taca a pedra em você. É. Bom, aí a mesa de som... Beleza, foi uma segunda, certo? Uhum. Da terça-feira, nada. Da quarta, nada. Da quinta, nem o rastreamento tinha ainda. Vixe. É... Aí você já começa a ficar mais tenso, né? Começa a ficar preocupado. Quando é sexta-feira, me ligaram. Oi! Oi, eu no metrô, né? De boas lá. Aí me ligaram. Oi! São Paulo, eu sou. Tá meia-noite, eu sou. Tá meia-noite, eu sou, né? Ai, então. É que a gente, você comprou uma mesa de som, comprei. Sabe qual que é o problema? Eu sei. Já imaginando qual que era o problema. Uhum. Ela, sua mesa de som só tem voltagem 110, não tem 220. Eu, então, mas foi isso que eu comprei. Ah, então pode mandar? Eu, então, desde a segunda-feira vocês podiam mandar. Já podia ter mandado, é, tá certo. Eu queria usar ela naquele final de semana. Eu queria usar no chuveiro, mas não vai dar, né? Ia cantar a música do Bozo. Eu quero ligar minha mesa de som no chuveiro, no 220. Então. Não, tem, obviamente. Claro, um técnico de som deve estar tendo um filho pela bunda ouvindo a gente falar isso aqui. O Bozo, por exemplo, tinha essa mesa de som. Né? Aquele chuveiro, né? Chuveiro. Pois assim... Não ia dar pra compor essa música. É, pro cara vai cantar no chuveiro e ter a mesa de som ligada no chuveiro, né? É bom, serve pras duas coisas, né? Pode aumentar e diminuir. Não, beleza, tem que ter as 220. Obviamente um técnico de som que tá ouvindo isso aqui, um podcaster profissional, deve estar tendo um filho. Você não fazia questão, na verdade. É, não, fazia questão nenhuma. 110 e que se foda essa merda. Aí os caras não foram só entregar o negócio uma semana depois. Nas duas, ou meteram Nardone. Né? É. Meteu loucão. Eu acho que meteram o louco e estavam sem o produto. Aí falaram, ah. É, foram buscar lá na loja, lá na Santa, e revenderam, sei lá. Lá tem grande chance disso, viu? É, lá no mercado. Acontece. Alternativo. Ou simplesmente se enganou. Ops! Putz, tinha que ter mandado pra cá. Ainda falou, não, mas a gente mandou um e-mail pra você. Gente, quem que usa e-mail hoje? Ó, 2015. Chama 2015. No WhatsApp. Qual é o máximo de e-mail que cabe na caixa de e-mail? Não. Ixi, sei, a minha do Hotmail tá com mais de 9 mil. Caralho. Não lidos. Não, tem coisa assim. Não existe limite de quantidade, é limite de tamanho. É, deve ser um tamanho, quantidade não. Mas não deve ser mais 10 mega, deve ser 10 giga. Ah, por aí, nem sei qual que é o limite do Hotmail. Lembra quando eu tinha o Gmail, era 1 giga? Não é mais Hotmail. Por isso era o Gmail. Espaço pra caramba. Por isso era o trocadilho. É legal esse negócio da empresa que ela nasce com um nome, depois ele muda o conceito e muda o nome também, né? Que nem o Gmail, era o G porque era de 1 giga. É igual filme, né? É. Só que aí mudou o nome, porque o Gmail porque era o Google Mail. Aproveitou o nome. O IG era internet gratuita. Depois virou o Internet Group. Que é até do Mr. Mandy, que é o pai da internet brasileira. Ah, mas isso aí tem outro porém, né? Que os caras não querem pagar R$50 pro cara fazer um novo. Tipo. Não, um se novo for símbolo. Só R$50. Pra você mudar o nome da tua empresa, você tem que. Não, eu tô falando, os caras não querem pagar Os caras não querem pagar um cara eu que. Eu não ficou... consegui cancelar multicanal. Não, multicanal até hoje. Tô falando isso, mano. O negócio assim, virou. É que a empresa não quer pagar R$50 pro cara que ficou 10 anos estudando, tipo. Web designer e os caramba 4 pra fazer um logo novo, antes, né? Antes fosse só isso. Os caras devem usar. Tipo, piadinha, tá ligado? Os caras querem pagar R$10 pro cara África, fazer, que o cara gastou mó grana. Usar, né? África, as agências do Grupo Talent. É. Caramba, fodida lá. O cara fazer uma alteração dessa. Uma alteração. Ah, a gente mudou o nome da empresa, vamos fazer uma alteraçãozinha. Aí no caso do Google, obviamente, não tinha essa. Essa situação. Ou a gente quer fazer associação. Ou sempre foi a gente fazer associação porque era. Burro. Na verdade, não é que sempre foi, né? Sempre teve dois sentidos. É. Sempre foi. Ah, então eles sempre tiveram um duplo sentido. Ah, só sei pensar por videogame. Quer dizer que low, quer dizer que é loud, loud, qualquer... League of Legends. Loud of Loud. É. E wow é wow! Que legal! É verdade. Wow! Não, giga de pirata. Nossa, pior que o negócio é mó... É, quando não existia a League of Legends, a gente colocava low porque era pra dar risada. É verdade. É, então, ah, não, até não, hoje o low era pra low. Referir que era engraçado, né? Não, porque, falou o jogo também e wow. Quer dizer que wow... É, que se você pôr hoje em dia, né, nego fala, tá jogando LOL? Que tipo, mudou, né, as coisas. É, os conceitos, né, principalmente na internet vão mudando. Internet é, tem muita coisa que muda, tipo, se for pegar exemplo, ah, você... Hoje você não pode brincar de pega-pega, menino pega-menina. Troca-troca. Subir no, Ah, mas troca-troca nunca subir pode, subir no trepa-trepa. Troca-troca sempre foi. Esse aí sempre foi proibido, né, mano? Troca-troca, troca-troca já... sempre foi o que... Comprar um puxa-puxa. Uhum. É... Trepa-trepa, né? Trepa-trepa. Bate-volta. Cabana do Google. Duromole. Brincar de Duromole. Brincar de Duromole, pode escrever. Então, você vê que os conceitos mudaram. De muita pico, coisa mudou. Mudou bastante. Duromole. Você gostava de chup-chup? Hoje você não pode gostar. Não. Hoje você pode. Mas você não pode falar. Mas você tem que ter orgulho. Uhum. Sem orgulho você não pode gostar de chup-chup. Hoje em dia, tipo, a pessoa ela fala, haha, isso é coisa de duplo sentido, sem ela saber o que se trata do duplo sentido, né? Uhum. As coisas mudaram, né? Os conceitos mudam. Os conceitos mudam e os tempos de entrega mudam também. Oh. Essa caixinha que tá em cima da mesa ali demorou 3 meses pra chegar. Caraca. Eu tava quase desistindo. Mas era previsão de quantas semanas? Quantas semanas? Acho que nenhuma. Não tava escrito, você não leu lá 4 semanas? É, eu comprei e vai vir. E talvez venha. Normalmente quando eu compro da China, comprava, né? Porque com dólar era 4,80. A única coisa que eu tô fazendo em dólar é pagar o host e olha lá quando eu pago. Aliás, tem que pagar, senão a gente tá ferrado, né? Eu comprava, tipo, pra lá de Deus me livre. Comprei, não dá, comprar da China, comprar as coisas da China não dá pra comprar por impulso, né? É. Não, se vier, pelo menos. Não, mas é que assim, às vezes você compra uma coisa por impulso, né? Tipo, pão, comprei. Ah, aí chega, você fica lá felizão. Lá na China, você comprou por impulso, já passou o tesão do negócio. Pra não ser... Pra não usar uma linguagem feia, tipo, compra e foda-se, né? Mais ou menos assim. É, mais ou menos isso. Você tem que comprar alguma coisa que realmente você vai usar, ou algo que você não vai perder o tesão. É, você falar que se foda. Ou algo tão fodástico que você não vai perder o tesão tão cedo. Aí você compra e não usa, né? É. Que no caso do cabo aí é Start, isso aí, né? É uma coisa, você tem duas mãos, pra que você precisa de 80, como chama? Anéis? Não, também, unhas, serve como exemplo. Unhas postiças? Unha postiça, esmalte. Esmalte. Pra você variar. Vê aqui, não, tipo... Não, você vê que a pessoa varia, mas ela sempre usa o mesmo. Uhum. Sim. Ela sempre tem o preferido. Ela varia a variação do mesmo. É. Não, ela usa uma a variação... 50 tons de cinza. Pra exaltar o que ela sempre usa. Tipo, eu uso diferente hoje pra amanhã eu usar aquele que eu sempre uso. Tem um problema com o nosso correio. Tipo assim, ó. Correio saiu de greve, tava de greve agora. Não, esse é o de menos. Pelo menos que é uma das empresas de entrega que melhor. É tipo assim, ó. Sem porta. Aí chegou. Ela faz o que se propõe a fazer, né? Aí chegou em São Paulo, né? Você mora em São Paulo. Aí você rastreia. Ah, legal, já tá em São Paulo, né? Uhum. Acho que daqui uns 2 dias chega na minha casa. Aí você vai ver no outro dia lá, Curitiba. Tem um vórtice no bagulho? Se tá em São Paulo, eu moro em São Paulo, por que foi parar em Curitiba? Pra pegar selinhos. Pode acontecer. Aí firmeza, você fala, Curitiba, beleza. Atalho, eu vou pegar um atalho que é mais rápido. Voltou pra São Paulo, legal. Uhum. Olha, agora sim, né, vai chegar. É, informamos que o seu pedido foi roubado ou perdido. Putz, extraviou, né? Aí falou, ai meu Deus do céu, que sorte. Mas falei, a gente deve ter roubado lá em Curitiba, porque... Todas as encomendas de todo mundo que eu conheço que vai pra Curitiba dá rolo, mano. Curitiba é a Curitiba, Rússia brasileira. Mano. Eu não sei o que acontece. Tudo que é fantástico acontece lá. É, deve ter algum vórtice temporal lá, porque o cara vai pra lá e some. Aí qual que você acha que eu gostei mais? O cara que me entregou a paçoca ou que meteu o Nardone e entregou a placa de som? Tá, todo mundo precisa de um agrado e amor. Paçoca foi mais legal, né, mano? Pois é. Aí entra a discussão do eficaz e eficiente. É. O correio, ele é 90% eficaz. Sim. Não basta pedir desculpa, mas você tem que agir com a desculpa. Aliás, né? Ele é 90% eficiente. Você faz o que é proposto a fazer. É que sim. Porque tem muita. Tem os contratempos, né? Muita entregadora aí que. Não, só lamento. Mas tem muito contratempo também, né? FUDEX. Não é, que tipo, fora isso tem os riscos do caminhão ser roubado, tem tudo isso, né? É, mas não, nem sempre é. Nem sempre é eficaz. Ah, eu comprei um boneco lá do Clotmit lá dos Cavaleiros do Zodíaco. Quando chegou em casa, eu pensei que tinha um passarinho dentro da caixa. Tava cantando? Caralho, não. Não, mano. Tava cantando, eu tava fedendo. Eu nem abri, eu falei, vou devolver, né? Tem um monte de furo na caixa, né? Uhum. Pô, a caixa do Clotmit tava tudo furada. Enfiaram a caneta, acho que, pra ver se era alguma coisa, mano. Eu pensei que era ou eles estavam tentando salvar o Mudiares do que tava morrendo sufocado, alguma coisa, porque. Mano, eu vou tirar uma foto de vocês. Minha caixa do Clotmit, ela parece que quando você compra um passarinho na loja que eles furam a caixa pra você levar. Então, é tipo esse bagulho. Carga viva. Falei, mano. Carga pesada. É uma cilada, Bino. Mas você vai reclamar com quem, né? Era pro bode respirar, né? Vou falar pro cara que me entregou só porque ele tava com a caneta. Foi você que furou minha caixa. Pra não, me assinar. Não, então, o cara não tem nada coitado, cara. Legião da má vontade. Não estou como que é. Legião dá uma vontade, não tô nem aí. Cada um com cada seus um problemas. Com seus problemas. Que nem AliExpress. Comprei aquelas chavinhas de abrir controle de. Do 360, de Xbox 360. E comprei uma carcaça preta pra pintar. Só que aí, o que que eu fiz? Eu comprei em um vendedor e comprei no outro. Só que tava escrito lá. 4 wickets, lá, dá pra entregar, né? Free ship de 1 a 4 semanas. Beleza. A capinha chegou em. 5 semanas, vai, 1 mês e 6 dias, por aí, vai, né? A outra demorou uns 4 meses, eu acho, que pra chegar a chavinha. Como é que eu ia abrir o bagulho sem ter chavinha? É, deu sorte de ter chego. Ah, e a chave custava R$2 e veio. É, aquela coisa que o pessoal vai comprando assim, geralmente você vai tentar saber... Que nem aquele, não sei se usa essa expressão, né, que usava, você fala que é karma, né, do vendedor. Tipo, se ele entrega, tem cara que tem karmas duvidosos, né? Você vai, tipo, por experiência dos outros, né? Você primeiro espera alguém comprar, assim, pra ver se é de confiança. Daí depois começa a pedir mais produto posteriormente, né? Mas na primeira vez sempre é complicado, né? Primeira vez sempre é dolorido. É. Vamos lá? Pra onde nós vai? Por isso que a gente precisa de carinho e amor. Na primeira vez, pra ver se você se encanta. Machucou? Doeu. Vamos lá, mas não era. Já não era? É. Eu sou o Paulo Carvente. Eu sou o Eduardo Schmidt. Eu sou o Vanderlei Gomes. Eu sou o Clone. E a Gretchen foi no meu aniversário. Essa a gente já conhece, mas as outras pessoas não. E nós somos os extremistas com moderação. Hermes e Renato Produções apresenta Tela Class. Tela Class, uma das maiores pérolas da MTV e nossos. E não é Feira da Fruta. E não é. Feira da Fruta. Nossos tão adorados Hermes e Renato, que não é unanimidade como nada nesta bagaça. Vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês viram um episódio do Tela Class? Pior que eu não lembro qual foi o primeiro que eu vi. Nem eu. Na verdade, eu nem assisti pela TV. Eu assisti só pelo PC. Então, isso que é algo interessante, né? O Telaclass, se a gente pega lá aquele documentário do, da história do Hermes e Renato, né? Eles têm um documentário, antes da MTV fechar, eles fizeram um documentário bonitinho, contaram a história deles. Eles começaram a fazer divulgação pela internet, né? O programa dele, as coisas dele. Tinha página dele. Eles estavam na TV, estavam na mídia impressa, que eles estavam lá na rede da MTV também, sim, né? E tinham uma página. Eu lembro que as primeiras contatos que eu tive com Hermes e Renato foi internet mesmo. Tinha muita coisa vinculada com MTV, né? Tinham outras coisas. Na época que ele apareceu ali, o Hermes Renato, ele tinha que se reciclar sempre, né? Programa de humor, uma hora ele enche o saco, aí você tem que dar uma reciclada. Exatamente. Para pra pensar, Jô Soares começou com programa de humor, hoje ele faz programa de entrevista. Talk show. Que não tem nada a ver, né? Então. Se não me engano, eu acho que foi o Adriano, que seria o Joselito, né? Uhum. Veio com a ideia. Você viu como que foi reforçando tanto a carismática dos personagens, que você não lembra nem deles pelo nome, você lembra pelo alter personagem. Ego deles. É, você lembra pelo personagem, então... Virou tipo o alter ego deles, vocês não chamam... É, você não chama... Pelo nome, você chama ele pelo... O Joselito. É. É o Joselito. É o boss, o Joselito. Cada um ganhou... Teve o seu personagem principal, acabou. Massacration lá, como que chama? O Bruno Sutter, o Detonator. Detonator? Uhum. Pô, aquele negócio do Gil Brother. Gil Brother, né? Away. Cada um ele ganhou, tipo, um alter ego, né? Dentro do próprio personagem. Bom, lá no documentário eles explicam que eles tiveram a ideia exatamente dessa zoeira que surgiu na internet mesmo, né? E tinha o Feira da Fruta, que isso aí é coisa de milavos atrás. Até que, lembra, na época alguém resgatou, tinha que mandava por e-mail, né? Não era YouTube. Era pré-YouTube o Feira da Fruta. É, era aquele, quase aquele esquema de PowerPoint que você recebia, mas era vídeo. Era em vídeo. Até o cara do Sil, que a gente citou lá no episódio do Jaspion, era a mesma coisa. Você recebia por e-mail. Você não tinha YouTube. Sim. Lá hospedado. É mesmo, né? É outra internet. Não é essa coisa bonita. É a internet que você recebia e-mail. E-mail servia pra alguma coisa. Era quando descobriram a roda, né? Era, e-mail servia pra alguma coisa. E normalmente dentro das empresas, né? Aí tinha o maravilhoso Feira da Fruta. Lá. Surgiram outras coisas depois. Lembra do... Aquele... Muita coisa saiu daquilo, né? É, muita coisa saiu daquilo, daquela zoeira do cara dublar em cima, né? Lembra daquele Kyle Locke? Kyle Locke lá da dublagem profissional de desenho? É, que ele fazia uma dublagem profissional... Da Disney. Dos desenhos da Disney. Eu nem sei se existe o canal desse cara ainda. Nunca mais pesquisar. Algo pra pesquisar e linkar no post aí embaixo. Que ele pegava as músicas da Disney e fazia uma paródia. Não, é pior. Sabe quando você faz a paródia? Você lembra da paródia, mas você não lembra da música original? É, o que aconteceu principalmente a do Hércules. Então. Não dá, não sei, eu não dou nem tesão. E suspirar vai negá-lo. Sou ruim demais, não darei. Que a menina tem uma voz bonita. A menina tem uma voz bonita. Voz mais bonita do que a da... Que a cantora mesmo, então. da dublagem. É. Tinha... Aquela, o pinto do meu vizinho parece maior que o meu. Se eu sou de dar na terra, eu creio que é engano seu. Eles não tem relação com aqueles caras que modificaram o episódio do Batman, né? Não, não tem uma relação. Os negócios do episódio de Batman é algo pré-histórico. Tem entrevista deles no Danilo Gentili. Será que eles... Não, eles eram moleque, eram uns caras que moleque fizeram uma gravação por cima numa fita VHS e perdeu-se. Aí no começo da internet alguém resgatou essa porra e começou a passar por... Digitalizou, começou a passar essa porra primeiro pra alguém. Entendeu? Então, mas será que não se inspiraram nisso? Não, com certeza. Começar a fazer essa dublagem zoeira em cima da coisa. Mas eu lembro dessa do Kyle Locke, que era muito icônica, porque era muito genial. Essa que é a sacada, a dublagem zoeira. O cara fez meio que profissional. Não, ele fez completamente profissional. Cinderela drogada e prostituída. É, então. Tem a Alice no País das Maravilhas, que ele faz aquele trocadilho com... Ela tá cheirada, né? Se eu pudesse, eu cheirava até o gatinho. Os pelos do gatinho. Nossa. Fica doidona com os pelos. Nossa, sensacional. Sensacional. Maria, o vagabundo. É, o... Aí depois começou a aparecer um monte. Assim, lugar, né? De dar. Aqui no mar. É mais molhado. É mais lisinho. E não precisa. É mais molhado, assim, ninguém, não precisa, ninguém não vem de praticar car. Se o peixe quer chupar o pau, que tome cuidado com o Bilal. É genial demais. O cara, quando o cara ele solta essa inspiração bagaceira e põe em cima, que foi o que o Hermes e Renato eles tiveram as banhas. Eles não dublaram por dublar. A gente pega, por exemplo, Feira da Fruta. É engraçado, até hoje você vê, mas não tem relação nenhuma. Tipo, o cara não tem uma história sem pé nem cabeça e o cara vai falando: como puta paga, porra? É, então. Né? O cara vai falando as coisas lá. Puta que pariu, Batman! É, então. Como pode ser verdade uma porra dessa? Me explica essa porra. O cara vai soltando diálogos whatever lá. E não tem uma estrutura. Os caras, eles tiveram a ideia genial de fazer essa dublagem, botar na TV, né? E mudar completamente a história. Tanto é que eu lembro da história. Eu queria achar a original daquela do Dioguinho Imperativo. Puta, deve ser um filme muito... Deve ser um filme. Cara, eu queria saber a história. Coitadinho, tão pequenininho. Oh, mas você é tão pequenininho. Você tomou pílula da Nicolina. Que bonitinho. E a história faz sentido, né? Quer comer uma puta? Mas você é uma criança. Você... Ai, eu tenho 21. Como tem 21? Mas você tá um pequenininho. Que bonitinho. Eles pegavam um filme bosta que ninguém... Acho que a grande sacada era essa aí. Como que era? Eles pegavam... filme classe H. Classe H. E montavam uma... roteirizavam, desconstruíam o filme, roteirizavam. É, editavam, né? Totalmente. Editavam ele do jeito que queria. Com começo, meio usava e fim. Usava todos os processos... de edição, de edição simples, que é o reverse, vai, reverse, redita, repete. Eles faziam muito isso daí. Você via, tipo, cena do cara voltando. Oh, entrei na rua errada, peraí. Agora entrei na rua certa. É, exatamente. E, obviamente, todos esses filmes tinham filmes originais, né? Sim. Eu lembro que eu e o Silas, uma vez a gente andando no centro da cidade, acho que a gente tava desempregado na época. A gente entrou nessas sebo do centro da cidade de São Paulo, assim, essas lojas whatever, que vende porra nenhuma. É legal essas lojas que não vende nada, né? Tipo, os caras vendem tudo menos o que interessa. Assim, o que que essa loja vende? Nada, não tem foco tipo, nenhum. É meio que arqueologia, né? É. A gente achou lá dois filmes. O que era o Tretas de Hong Kong, que era as Tríades, acho que era as Tríades Ninjas. Ah, esse aí eu tenho. Você tem esse aí? Eu tenho. Nossa, lamentável. Acho que era o Punhos de Merda. Então, Punhos de Merda. que seria o Punhos de Merda, né? Do Apollo Clay. Original. E tinha. Puta, qual que era o outro original que a gente... Que do Ninja Lock. Puta, Memórias de um Porque Ninja Lock. Esse daí, você assistiu o filme e falou que é ruim. Desse do Ninja Lock, eu lembro que você comentou a história, porque parece. Pelo que você falou, parece que a história é legal. É, o Memórias de um Ninja Lock, ele tipo, ele tem uma história. Faroeste japonês, né? É. E ele parecia ser meio episódico. Que a gente pegou e puta, vamos ver isso aí. Aí o Silas falou, não, mano, tem que comprar isso aqui. A gente comprou ainda, caro pra caramba. Pagou acho que R$14 em cada um, se eu não me engano. Preço de DVD? Original. Era um DVD. Original. Ah, era DVD? Era DVD, a gente comprou, tá, em DVD essa bagaça. Ah, tá. Era um DVD dessas coleções. Não sei se era a coleção da Folha, da Isto É. Fu, né? Sabe essas coleções que você compra? Acho que não, porque eu nunca vi isso daí. Não, eu lembro que era de coleção, porque todos tinham a mesma... É, vê qual é o nome original, que eu devo ter algum buraco lá em casa colecionando esses filmes de Kung Fu do além aí. Não, deve ter. Antigo. Eu sei, esse daí que você fala... Um desses eu sei que você tem, que eu até zoou. Que até tinha uma parte lá da menininha lá, que tem essa parte que eu falei, ele quer me comer. Que tinha no Tela Class. Era um de Kung Fu. Ah, deve ser Memórias de um Ninja Lock ou o Pai das Putas. Aí eles pegavam o filme de... Bar do China. Eles pegaram esse lote de filme, sei lá onde, não sei se tinha direito. Devia ter, né? Porque pra fazer isso com filme, os caras deviam ter o direito dessa bagaça, né? Pelo ou amor não. de Deus. É que porque não passou em muito lugar, né? E às vezes cata esses que é coreano. Uhum. Você nem sabe quem fez. É filme italiano. Ah. É filme italiano que passou pra cá em UHF. É filme italiano de qualidade H. Tipo, o estúdio nem existe mais, tá vendo? Aí eles pegaram esse lote de filme e fizeram essa coisa da desconstrução e reconstrução dentro de um roteiro. Que é a grande sacada, né? É, eu lembro que eu também, igual o Eduardo, eu não vi nenhum. Acho que a segunda temporada inteiro. Eu vi na TV. Não, eu vi na TV por causa da segunda temporada. Uma coisa clássica que eu vou citar aqui foi meu pai gosta de filme de faroeste. Sim. Aí, tipo, ele fica mudando. Aí, tipo, ele tava assistindo Caçadores de Zika. Caçadores de Zika. É. Achando mó legal, né? O pai tava dando risada, nossa, mas fala bobagem isso daí. Aí ele tava naquela parte assim, tipo, vocês. Eu soube que vocês andaram comendo, minha irmã, sem camisinha? Não tô lembrado, não. Antes o cozinho dela era assim, não passava nem uma agulha com britadeira. Agora tá assim, isso não se faz! E meu pai assistindo! Tô achando que era o. Não! Ele não tava achando ali. Ele tava rachando o bico, falando, começou a falar besteira. Não entendendo nada que tava acontecendo. Não, porque ele pensou que era sério, né? Ele vê filme de faroeste, tipo, automaticamente. Vai ele já assiste. Quer ver. Então, quer saber. Nossa. O Caçador de Zika. Vai, coitou, Howard, mano! Primeiro que eu vi dessa leva aí, eu também não vi nenhum na TV. Eu só comecei a ver na nenhum TV. Nenhum na TV? Nem vi, não. É, eu comecei a ver na TV a segunda temporada, mas aí a segunda temporada eu não vi todos, não. Vi só alguns. É, eu também vi só alguns na TV. Eu lembro de ter visto na TV O Pai das Putas. Passa talquinho. Eu queria pegar no peitinho dela assim, pra legar pra esse velho uma fodinha. Aí fica difícil. Ninguém come minhas filhas de graça. E o que eu vi primeiro, e foi pelo YouTube já, né? Foi o Tretas de Hong Kong. Aquela do Miojo. O Miojo hoje não. Miojo hoje. Me fala né? Então aí, quanto é 1 vezes 2? Fala aí, tu não é fodão? Não, sensacional. Aí, a grande sacada que eu. Várias, né? Essa sacada, eles tiveram essa sacada de cortar o negócio, editar do jeito que eles queriam, montar uma história com começo, meio e fim, whatever. Fazer a dublagem realmente dublada. Que é o que eles falam no documentário da história deles lá, que é o que deu mais trabalho mesmo. Que foi fazer essa dublagem acompanhando o movimento da boca do ator na tela. É, tem umas cenas que casam bem. Que esse foi o grande cuidado que eu acho que é o que fez a grande diferença. Que nem no Caçadores de Zika, que vem lá o Antônio Carlos Guimarães, né? Que não pode falar quem que é, mas todo mundo já sabe quem que é. Antônio Carlos Guimarães, pode entrar seus bocó. Depois que a boca é assim, seus bocó. O segundo que eu vi, pior que eu peguei logo. Lembra lá do. Aquele dos Piratas do Carilha? Que tá lá o capitão ali. Ele fala assim, estrogonofe de baleia. Daí ele passa a mão na cara. Daí, puta que pariu. Puta que pariu. Aquela do. Aquela. Esqueci o nome. Do. Do Edson lá. Carlos Baitola. Se a gente não for lá agora, a gente vai tomar no cu! É o Garros de Baitola. O nesse do Punhos de Merda, do Apollos Clay lá, o cara que luta o boxe. Lembro que tem uma que o cara vai falar lá que ele tem que vender a luta, né? Aí ele vai o maluco vai na lavanderia falar com o outro. Não, Apollos Clay. Tem que te falar um negócio. Fala, meu Deus. Fala pra mim, por favor. Meu Deus do céu, fala pra mim, por favor. Fala, meu Deus. Fala, porque a cena não. A cena demora pra sair. Fala que eu quero saber, meu Deus. Ai, tá curioso. Fala, meu Deus. Aí ele finalmente fala. A outra sacada que o Apollos Clay tá lá jogando bilhar, né? Esse tiro o chapéu! Pá! Os caras tinham inspiração. Os caras tinham inspiração, eles vão. Muita piada eles tiveram que criar e botar ali. Aquela coisa do feeling, né? Aquela coisa da intuição mesmo de tá vendo a coisa, puta, aqui saiu uma piada, né? Que só a zoeira entre amigos que vai proporcionar uma. Negócio daquele. Aí tá lá, estilo Rui Chapéu, pá! Aí, tipo, é um bombardeio de piada, né? Aí vem o outro, Paulo, eu preciso falar com você. Mas sai daí que aí isso tá muito escuro, vem aqui fora que tá mais claro. Tá bom, filme mó. Que esse filme é horrível. Passado 50 vezes na, E os caras falaram assim, ó, luminosidade, é, mandou um abraço. É do chocolate, Mr. Chocolate. Ele fala assim, é, vamos lá fora que aqui tá muito escuro, só tô vendo seus dentes. Esse negócio eles zoarem com a luminosidade. E eles comentam que eles tiveram que fazer isso aí mesmo, porque os filmes não tinham condição nenhuma. Aquele que você falou do... do pai das putas? Não, do anãozinho. Do Wang Wang. Joguinho imperativo. Joguinho imperativo. O Wang Wang lá? Que lá, sei lá, que bagaça que é aquilo. É o Wang Wang que chama. Chama Wang Wang, que é aquele indiano. Não sei de onde que é. Um pessoal esquisito. É cara de Bollywood aquilo ali, né? É, então. É, tem toda a cara de Bollywood. Chama Wang Wang, alguma coisa. Não, é puta filme escroto. O cara é anãozinho, é mó gostosão. É, tipo, ele é um 007 anão. E é legal que cada filme, cada um do Tela Class tem aquela cena marcante, né? Você lembra do episódio por causa da cena. Tem o que eu lembro lá do... Vai ser o Rodrigo. Vamos trazer o mar pro Saara aqui como, seu Rodrigo? E... a gente tá com um projeto pra importar... Vai ter a vista pro mar. Mas no deserto... Mas a gente... No deserto não tem mar. A gente vai importar o mar do Saara. Nossa. Puta, ainda tinha essa sacada do... Sou Rodrigo, que é o nome do teu cunhado, ele estudava engenharia, né? É. Ele vai fazer uma grande obra aqui. Por isso que a gente chama ele de seu Rodrigo. Até hoje. É legal que as piadas vai caindo. Que a obra, né, do seu Rodrigo. É, uma piada vai casando. É, e o outro que é que todo um tem uma cena marcante, né? Porra, cagaram na água sagrada. Toma porrada, seu merda. O que eu acho fantástico, que mesmo os episódios ruins tinham um momento genial. Todos. Pelo menos um todos momento. Todos eles. Genial. E essa questão deles terem que construir a piada, né? Um dos que eu acho mais foda, assim, depois a gente obviamente vai eleger qual que é o episódio difícil, do coração, hein? Né? É difícil, esse é difícil. Eu prefiro até pular essa ideia. É, prefiro ficar de fora, é, né? Tipo, não, você assiste um, você fala, esse daí é o mais legal. Não, você assiste outro, não, esse aqui é o mais legal. Não, esse daí é mais legal, você fica em dúvida. Eu prefiro. Sabe, é uma dúvida boa. Um. Eu vou escolher um quando colocarem gasolina na charrete. Eles sempre tinham uma piada fantástica e eles tinham que construir a piada, né? Um dos que eu acho mais genial, que é A Vingança do Ídalo, que é um filme B noir, que tem o Johnny Rotten, tem a participação do. Que a gente tá citando Nana, né? Que é a melhor banda do mundo. Então, por quê? Que é a melhor banda do mundo. Tem aquela hora que o cara tá mexendo na gaiola. O cara vem e fala: o que você tá fazendo aí? Ué, tô dando água pro passarinho. Dando água pro passarinho. Não é cachaça. Tô dando cachaça. Dando cachaça pro passarinho. Não é cachaça pro passarinho? Mas por quê? Ué, pra ele cantar melhor? Passarinho quer cantar melhor com cachaça? Igual o Tim Maia. Quanto mais bebia, melhor cantava. Tim Maia tinha mais de 180 quilos. Os passarinhos não pesam 100 gramas. Mano, não, merece. Se os caras não... A construção da piada é a coisa mais fantástica do mundo. Os caras não são o rei do humor. Chega a ser inimaginável o cara ter bolado uma parada dessa aí. Tipo, quando o negócio é tão genial que você não acredita que o cara... Não, ele deve ter copiado isso aí de algum lugar, não é possível. Outra sacada legal que eles tiveram, e meio que uma forma de homenagear os parça, né? É trazer participantes, né? Trazer convidados. João Gordo... Não, teve vários. Teve o João Gordo, teve o Falcão. Teve o Falcão, teve o... Eu falo o João Canabrava, o... Caramba. Tom Cavalcante, que obviamente tirou de letra, né? Tom Cavalcante, porra, não. Tom Cavalcante, o cara era radialista, ele fazia radionovela, né? O cara fazia radionovela, a dublagem daquela ali, tirou de letra. Qual que era do Tom Cavalcante? Tom Cavalcante, eu não sei se era as Bombas de Hércules. Isso aí precisa ver num database. Eu lembro do João Gordo nos Caçadores de Zica. É, nos Caçadores de no Zica. Do outro lado é do Vovô é Foda. Do Falcão é do Vovô é Foda. O Vovô é Foda é o do Sanduíche de Bode? Não. Isso daí é do... Isso daí é aquele da Mara Maravilha. Qual que chama? Como chama isso daí? O Sanduíche de Bode? De novo? Como é essa porra, mas nem fudendo. Tudo bem, então. Seu vô só faz merda. Deixa eu entrar aqui antes que eu faça alguma outra bosta. Não, vou dar isso daí. Não é isso daí, não. É o do Tom Cavalcante era o das bombas de Hércules. Ah, é? Que era o Louferrino. Mas aí, obviamente, como tudo, tem os seus altos e baixos, né? Aquilo que você falou, ah, uma dúvida boa. Mas não é unanimidade, não eram todos os episódios que eram fodásticos. A segunda temporada foi muito fraca, que eu lembro. Que tanto foi a primeira que eu vi na TV, porque aí já tinha visto um monte na internet, Piratas do Carilha, não, o Memórias de um Ninja Loki, Caçadores de Zika, Moranguinho Maluco, Garras de Baitola, Treta de Hong Kong. Tinha visto Black Soul Foda. Black Soul Foda. Black Soul Foda. Tinha visto tudo isso aí no YouTube. Aquela coisa, tipo, Areta, você vai descobrir quem é Areta depois. Canta pra caralho. Aí eles fizeram a segunda temporada, que foi a primeira que eu vi na TV, que aí eu fiquei lá esperando o horário, que era, passava tarde pra caralho, acho que era 11 horas da noite. Era muito tarde, cara. Era 11 horas da noite, né? De terça-feira, eu acho. Tô chutando aqui bem horário. Era no meio da semana. Era no meio da semana, perdido, tarde pra caramba, umas 11 horas. Eles não reprisavam? Reprisava, mas pô, já trabalhava naquela época, né? Ah, mas não era de fim de semana que eles reprisavam? Não, era meio de semana. Caralho. Meio de semana. Aí a segunda temporada, ela foi muito mais baixa, mas aí tem uma explicação também. Ó, os episódios que tem na segunda temporada. É o Santa Claus. Esse é legal. Pozinho Mágico. É legal. Razoável. Operação Dragão Fumeta. Esse eu acho ruim. Fraquíssimo, que o cara fica só com cigarro na boca, né? Não, que lá, tipo, eles usavam a mesma piada no episódio inteiro e não colou. Não teve muita coisa assim. Eu, pelo menos, assim. Não... As Aventuras do Sem Terra na Terra do Tio Sam. Esse é ótimo. Cagar em Água Sagrada. Vingança do Ídolo, velho. Então, deixa eu pôr meu disco aqui. O Punhos de Merda, do Apollo Clay. Sem Desejo de Matar, que é do Charles Bronson. É, esse daí também não é um dos meus preferidos. Muito além do Brokeback. Esse do Charles Bronson, acho que a parte que eu achava mais engraçada é do... Não, aquele lá que ele chega assim e fala assim: só porque é famoso tá se achando. Não, outro que eu gostava desse do Charles então, Bronson, eu usava muito com a minha ex-namorada, você vai entender porque é ex. Nossa, você com esse batom vermelho tá muito lindo, tá parecendo uma palhacinha. Então, esse daí tem do Tio Sam lá. Tem também do Tio Sam. Esse com esse batomzinho tá muito lindo, tá parecendo uma palhacinha. Por isso que é ex-namorado. É, não é um elogio que é muito eficaz. Tio Samba Suore Bunda no Castelo, nunca, não lembro nem ter visto esse. Esse daí não é do Quer Comprar um Papagaio? Acho que era, nem lembro isso aqui. Que tocava a música lá do Vamos lá na praia. Oh, oh. Não, esse daí é aquele lá do Simba dos 40 Ladrão lá. Que eu só lembro do cara lá. Sou gorda, mas eu sou foda. Tinha o Cu de Campeão. O Cu de Campeão é aquela lá do... O cara fala assim, você tá treinando pras Olimpíadas. Aí fala assim, o que era aquela? Você tá quer dizer que todo mundo come a minha irmã? Eu sou pireninha. Costa dos Injuriados. Essa daí do papagaio é esse daí. Essa aqui? Quer comprar um papagaio? O que é esse cara? Esse daí é o chato do... Esse é o chato. Personagem chato da história. Esse é o personagem chato da história. Muito além do Brokeback, que eu... Essa daí é do... Que eles fazem uma sátira do... Falando que o filme do Brokeback... Aqui? Fala que todo mundo... Eu também não acho muito legal, não. E o Odisseia Brazuca, que a única legal é o último... Que é um filme horrível, meu Deus! Português! O filme mais horrível que eles pegaram é esse aí. Quando... É um filme dos anos 60, tipo, 60, 50, sei lá, um negócio meio preto e branco, meio cagado. recolorido. Só pode ser o português. Como que é? Você já assistiu Alien, o Oitavo Passageiro? E Gremlins também? Juntos os dois não dá metade das merdas que esse português. Cala a boca! Cala a sua boca! Cala a boca! Cala a boca! Cale a boca! Cala a boca! Faz mais de uma semana, faz um tempo. Cala a boca! É uma piada muito genial. Outra sacada é ver que eles repetiam e tinha muita piada interna, né? Né? Kaliabok. Eu lembro que tinha um vídeo, eu vou procurar depois, eu vou linkar aqui, do Kaliabok. Kaliabok, cale sua boca. Não sei o que, que aconteceu, se alguém soltou alguma... Falou errado. Já era. Bosta atrai virou... merda. O bosta atrai merda. Tipo, o negócio fica eterno, né? Se a gente fazer redublagem um dia, a gente vai falar. Bosta atrai merda. Então você tá falando groselha? Tá falando muito groselha. Que é o cale a boca, cale sua boca. Cale a boca, cale a boca. Tipo, eu não tenho... A voz é uma edição do Kaliabok. Puta merda. Mas esse declínio tem uma explicação, né? Esse declínio de qualidade, vamos dizer assim. Não é nem um declínio de qualidade. Porque quando os caras fazem um negócio tão genial, que depois você não consegue superar e manter a linha. É, tipo, é difícil você ficar na mesma linha, né? Às vezes aí tem uma... Mas tem alguma coisa, falar oficial, que diz, explica isso daí? Sim, no documentário eles explicam. Que eles fizeram só a primeira temporada pra renovar. Eles não falam com essas palavras, mas dá a entender que é uma tapação de buraco. Tentaram estender? Ah, estenderam. Isso a gente já falou no episódio Macross. Estendeu, fodeu. Estendeu, eles não estavam com aquele pique pra fazer, né? Não, diz que a última gravação, até o depoimento do Bruno, né? Na última gravação eles gravaram, tipo, foi igual um tetracampeonato, assim, tipo, final do Titanic. Todo mundo chorando porque eles não aguentavam mais fazer. Que dublagem, processo de áudio, edição de áudio é uma merda. Só quem edita áudio sabe, tem podcast que acaba porque o cara não aguenta editar mais. Porque se você não cria um formato que já tá mais ou menos, não precisa mexer muito em muita coisa... Beleza, tem equipe que consegue gravar assim. Não é o nosso caso, o nosso é um... É uma rebostagem de edição. É, o nosso é uma coxa de retalho. É, eu gosto de fazer, eu me dou esse trabalho. Mas é um trabalho do caramba, estressa pra caramba. Aquela da... Ser capitão ser comandante é foda. Estresse do caralho. Mudaria de tudo por um chope. mais ou menos por aí. Tudo que envolve áudio, edição de áudio é uma merda, velho. Ainda que tenha áudio, edição de áudio e sincronização de áudio lá, porque lá é dublagem, então eles tinham que falar de acordo com a boquinha do cara. E toda hora tinham que fazer. Todo filme tinha que pegar, rever aquele filme bosta, ter uma ideia. Se você vê assim, você procura muito vídeo na internet, tem bastante gente que quer fazer redublagem. Você vê que a voz da pessoa às vezes não combina com o personagem. A pessoa não tem as manhas. As pessoas não têm as manhas, as pessoas não seguem diálogo e as pessoas só querem falar palavrão. É, pensa que a piada tá só no palavrão. Tá, né? Só no palavrão, né? Você vê que, tipo, muitas vezes tem coisas às vezes que pega assim porque você acha engraçado na ocasião, né? É que nem o negócio do Feira da Fruta. Apesar de só falar palavrão, ficava engraçado na ocasião que eles colocavam, né? Tem pessoa que eles colocam isso daí de uma forma que não faz sentido. A pessoa fala, vai tomar no cu, seu filho da puta. Ah, tomar no cu, seu otário. Tomar no cu, filho da puta. Ei, qual é, mano? Seu filho da puta. Tipo, fica só nisso. Então você acaba... não tem graça, né? Palavrão por palavrão. Se for pôr palavrão em qualquer coisa, não tem graça, né? Mas eles colocavam lá no caso do Telecrest, eles tinham até historinha, né? Às vezes o Kaliabok sai muito mais engraçado que um tomar no cu. É. A dublagem em si, um que tinha muita coisa que não era palavrão e era engraçado pra caramba é o do Lobo do Mar lá. Piti piti pi, patapatapi. É o parapatapi, diki bom, parapatapi. Uou! Você acabou de jogar 1 quilo de maconha no mar. Então, é bagulho. Puta, sem noção. O cara falando com os olhos arregalados, né? Sopa de churume. Tipo, não tinha um. Eu não lembro de palavrão nesse episódio, hein? Churume. Tinha, obviamente, as besteiras envolvendo sexo. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Batata frita. Você já aprendeu o primeiro prato? Bife na chapa. Queimou o cara. Meu, mas nos filmes vai se fuder, né, velho? Nossa. Eu acho que é o Lobo do Mar. Fui procurar pra assistir. Não achei. Não, mas às vezes você tem que procurar. Versão. Sabe como é que você tem que achar esse filme? Tem que procurar pelo nome original. É? Só que aí você não vai ter ele dublado em português. Então é Lobo do Mar. Só que eu não achei aquela versão. Eu achei outras. Mas tem que procurar. Esse da Vingança do Ídalo, ele tem uns dois nomes diferentes. Mesmo nos Estados Unidos. Se eu não me engano, é um filme desses noir, bosta, whatever, com um diretor italiano, whatever, também. É. E a única coisa que tem de fantástico no filme é o Johnny Rotten, que é o Johnny Rotten mesmo. Ah, é? É, ele mesmo. Igual tá comendo, tá catando a Demi Moore, né? É, Demi Moore mesmo. Que é o próprio Johnny Rotten, mas nem ele salvou o filme. Johnny Rotten? É, o cara parece com o Johnny Rotten porque é o Johnny Rotten. Ele parece o Johnny Rotten porque ele é o Johnny Rotten mesmo. Não tem ele. É, tipo aquele filme. Puta que pariu, o Johnny Rotten, corre lá que eu quero pegar o autógrafo. É aquele filme de perseguição policial, sabe? Que o Miami Vice da Itália. É, não, ele, o filme ele não é italiano, ele, o diretor é italiano, mas é aqueles filmes, tipo, aqueles filmes classe caça-droga, é, pra um Narcos Breaking Bad bosta, sabe? um que não deu certo. É, um que não deu certo, tipo, um policial tá investigando... Poderia ser bom. Um policial tá investigando o tráfico de drogas lá e prende o Johnny Rotten, que é... Não sei se era gigolô, que porra que ele era, e prende o cara no apartamento, tipo... O que ele vai fazer com um filme desse? Vamos reeditar, né? Come aí, comida de cachorro. Tu não é punk? Tu não é da turminha da anarquia? O outro também, que apesar dele ser legal, ele é legal assim porque ele era estilo Tokusatsu. O Memórias de um Ninja Lock, que a gente, eu e o Silas comprou no... Então, você falou que o... Não, ele não era ruim, só que ele era estilo Tokusatsu, era tipo esses faroeste ninja, né? Aí tipo o cara lá, o Ninja Banana. O Ninja Banana. Eu lembro que você me contou a história desse cara. Ele era... É interessante até. Falou, tem aquele cara lá com a mascarada que você falou que o cara era mal pra caramba. É. Você falou que o cara era mauzão mesmo da história. Aham, uhum. Ele é tipo uma briga de... Que é a, tipo, é que nem clãs. É tipo uma briga, um Naruto assim, uma briga de clã. Só que com aquela tecnologia Chapolin. Assim. É. A tecnologia aerolito, perfeito. O negócio meio que era episódio. Se você quer forte, você tem que ser. Ter, o quê? É o. Tem que ter forte, tem que ter sorte. Tem que ser forte, tem que ter sorte. É, então vamos usar. É. Ele tem esses negócios que eles pegavam elementos do filme. Ele tem esses negócios que é tipo, se eu não me engano, uma abertura mesmo. Aquilo ali, o que pra não sei, do... pelo que você vê... Ninja Dance. É, o que você vê, ele parece ser um episódio. O cara fazendo chocalho. É que ele luta com massa, esse Ninja Banana. Barulhinho de chocalho. Ele parece ser um negócio episódico. Tinha outros. Porque eu vi que ele meio começou no meio. Tipo, eles já estavam caçando, correndo atrás de um cara. Sabe, pega um episódio whatever do. Sim. Episódio 35. É, pega o episódio 35. 35 de 50. Mais ou menos assim. Tipo, já começa eles correndo atrás do cara. Nada a ver. É. Por isso que o cara tem aquela quebra da quarta barreira do cara falando. O cara vive, o cara é o. Já fui vendedor da Avon, já comi traveco, já casei com puta. Atropelou não sei quantas pessoas, no ponto de ônibus. Com já fui assessor do Collor. Já fui assessor do Collor, já fiz de tudo nessa vida. O cara realmente já fez de tudo. Atropelei 8 pessoas no ponto de ônibus, é foda, né? Outra coisa que deu liberdade pra eles também é musical, né? Eles conseguiram pegar todas as músicas que eles já tinham, que eles tinham essa verve musical também. Eles tinham banda, desde moleque. E começar a reeditar coisas que eles já tinham e colocar que nem no Punhos de Merda. Ele pega aquela música do Bossa lá, que o Bossa tá treinando. Aqueles dias que você acorda meio cabreiro, nada dá certo. Os caras pegaram e reeditaram quando dá certinho com o rock, né? Sua vida parece inferno. O Bruno cantando fininho. Outra só perdia pro André Matos na falação fina. É, a piada era essa mesmo, né? A outra também no Caçadores de Zika é a música do Gozo, né? Parece o Gozo. Claro. Já que não tem o que falar, vamos por trilha, põe trilha aí. Os caras andando de cavalo, não tem nada pra falar mesmo, então bota a trilha aí. cadeira, segura, não grande, nada, acho que o grande legado disso aí foi o legado do Telaclés, né? Foi o legado do Hermes e Renato mesmo, né? A grande sacada do Hermes e Renato de ter funcionado, de ter sido engraçado, ter marcado uma época, era enquanto equipe. A maioria das coisas funciona assim. Enquanto equipe, está todo mundo junto, a é coisa aquela rola. Coisa lá. O verdadeiro poder está na união, na nossa união. É o segredo da mágica de Darshan. Achei que a união fazia açúcar, mas tudo bem. Não, isso aí é... Cavalo de fogo. Cavalo de fogo, né? Que tem que separar os magos. Os caras querem separar os magos e só funcionam quando estão juntos. Sim. É igual os Trapalhões. Trapalhões só era legal quando estavam juntos. Ficou só o Didinho. Acabou. Ficou só o seu Renato. Doutor Renato. O senhor Renato. Não pode chamar de Renato, não. Tem que ficar bravo. É, eles continuam fazendo o trabalho deles. Vai estrear agora no final do ano na Fox. Talvez quando esse episódio for já deve ter estreado. Mas, sei lá, depois de um... É que tem depois, aquela... Teve duas fases, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa por trás que não vem ao caso. Todo grupo tem o seu, seu momento. Tem seus altos e baixos. Tem podcast que... É aquele negócio do... Tem as coisas dos fãs também. Entra muita coisa no meio. Você ia falar dos outros podcasts? Falou sobre... Não, tem podcast que eu ouço, né? Porque eu não só gravo, eu ouço vários também. Tem podcast, por exemplo, que o integrante saiu e não continuou a mesma... Continuou bom, não continua a mesma coisa. Você sente a falta do cara. Você pega lá o episódio, o cara tem 500 podcasts. 500 Sim. episódios. Você ouve lá o episódio 100, o cara tá lá. Aí você vê que até o 300 e pouco o cara tá, depois ele saiu. Aí você fica, porra, cadê o cara, né? Tem explicação, whatever, né? Você procura a internet. O cara tava triste. Não, não sei. O cara tava triste, não teve gravação. O cara arranjou um emprego pra pagar a mais. Explicação arranjou namorada, sei lá. A explicação ou é por mulher ou é por dinheiro. Ou a mulher não deixou ir porque ele falou que tava com nerd. Não existe outra explicação. É. Por exemplo, arrumou namorada, cagou tudo. Muito obrigado. Aí tem as tretas mil e umas. No caso, as tretas deles foram várias, né? Primeira saiu o Gil Brother, que era um cara que não era do grupo, entrou. Então, o Gil Brother nem participava das dublagens, né? Tem algumas que aparecem. Algumas, né? Bem, eu lembro daquele lado da Mara Maravilha, eu não lembro o nome dela. Na Mara Maravilha, não, Simoni. Da Simoni. Que chega lá que fica falando. Busca de aventura, acho aquele que é negócio fala assim: aí lá os motoqueiros, vamos zoar ele. Ah, esses motoqueiros, filho da puta, não sei o que lá. Daí para lá o cara, para assim: ah, seus filha da puta! Eu vou dar umas porradas em vocês. Em busca de um show, né? É, então. Aí é o Gil Brother que faz o motoqueiro. O Gil Brother? É. No caso do... Eu não lembro direito o que fala, só que ele só fala assim: vamos usar os motoqueiros. Aí esses motoqueiros, filho da puta. Aí ele vem lá e começa a xingar os moleques. Ele fala lá. Bom, depois que ele saiu, já perdeu um pouco da mágica. Depois que eles foram ganhar dinheiro, que foi pra Record... Lá teve que mudar de nome, virar Banana Mecânica. Já teve um outro duro golpe na. Então, aí. Eu não vi. Eu, sinceramente, não vi. Boss. Não é ruim. Eu não vi nada. Assim, não vi é nada. Ruim. Não estou falando ruim. Tipo, eu estou falando que eu não vi. Imagina que foi meio que podado. Uhum. É, TV do Pastor, né? Tipo, não, eles foram que meio podados, sabe? Tipo, eles cortaram essas. Sabe quando perdem um pouco daquela liberdade que eles tinham? Eles ainda são engraçados lá. Mas não é tão... Tipo, sem palavrão, sem... Quando tem muita poda, não dá. Imagina você grava Chaves sem sarcasmo. É. Não, não dá pra podar. Tem coisa que nasceu de um jeito, tem que continuar daquele jeito. É, já termina logo de uma vez pra não ficar pra história como merda, né? É, tipo... Aí, que nem atrapalhou isso. Tipo, ele meio que obscureceu um pouco as coisas. Uhum. Tipo, nunca vi, tipo, o Renato Aragão ter tanto hater hoje em dia, entendeu? Não, se você analisar o que ele fez... Porra, os filmes dos Trapalhões. Tá aí um tema pro futuro, hein? Filmes dos Trapalhões. Não, porque se você for ver, específico. Tipo, as coisas, as piadas, essas coisas. Era uma coisa muito. Que marcou. Aí, tipo, parece que. Depois de um tempo, parece que obscureceu muito. Ganhou, sabe? Tipo, uma legião muito grande de hater. Uhum. E outra coisa. O senhor Renato entra mais na Globo. Quantos haters da Globo tem? É. Entendeu? Vai juntando um monte de coisa. Aí o que aconteceu com o Hermes e Renato? Ah, vocês são vendidos. Tá trabalhando pra TV, pra emissora de coisa, tal, não sei o que lá. É. Eles não ficaram ruim. Não sei, eu não vi. É meio que podou algumas coisas. Depois do Teleclass, acho que se não me engano, eles tiveram mais... Você fala negócio de Teleclass, uhum. Eles redublaram o Todo Mundo Odeia a Cris. Não é a mesma coisa. Mas redublaram como legendários. Mas também mexendo Todo Mundo Odeia a Cris, os caras viajaram, né? Então, aí eu não sei se foi... Se eles tiveram liberdade pra aquilo, porque... Que é coisa, não sei se foi coisa do Mion. É. Entendeu? Sabe? Uhum. Coisa de direção. Porque eles ficaram meio que secundário. O Teleclass era totalmente primário, o trabalho dele. Eles meio que eram faziam um... Eles eram... É, tipo, eles devia não ter um diretor que eu não sei quem que é. Então, a gente não sabe o que, que aconteceu, entendeu? Aí eu vi assim, tipo, no programa, assim, eles faziam palhaçada, assim, tal, né? Mas, tipo, eles meio que perderam um pouco aquele negócio que... Não sei se era de totalmente autoria deles. Sabe, quando você, às vezes, trabalha com outra pessoa... Mas é o que parece, né? Porque, tipo, você vê que mudou até o jeito, né? Mudou muito. Você vê quando o cara muda completamente o estilo, não é só uma direção que faz isso mudar. É, então, aí começa... Tem aí dividir, censura, né? É criar divisão, assim. Uhum. Aí você sabe o que acontece. Isso daí você pode ver, o pessoal não é meio que neutro, né? Aí você vê assim, é que nem Final Fantasy. Tem pessoa que fala assim, ó, Final Fantasy só, a única que presta é a 7. Uhum. Aí cada um tem a sua Final Fantasy. Aí, tipo... Até eu que não joguei tem a minha? Então. Não joguei, hein? Isso que é o... Não, isso que é opinião baseada em porra nenhuma. Não joguei nenhum Final Fantasy, nenhuma Final Fantasy, nenhuma preferida. Eu joguei todas, entendeu? Eu joguei quase todas, né? Aí é aquela coisa que eu falo assim, não, você não pode ficar fazendo uma comparação, você tem que jogar. Eu tava jogando a 8 ultimamente. Então eu falo assim, esse negócio de draw não tem nada a ver, né? É esquisito você magia ser numerada, você ter, em vez de ter MP, essas coisas. Aí, só que eu falei assim, não, é um sistema novo, ele é esquisito, mas ele não é assim desagradável, ele só é estranho. O pessoal não consegue olhar... É, tipo, entendeu? O pessoal dá uma de fanboy. É, então, você fala, ah, não tem nada a ver. Não, não é dá, ruim. É, né? É. Tipo, tem que ser, se fizesse todas as 7, é mais ou menos o pessoal que imagina... Como se fosse Pokémon. Pokémon praticamente desde o Game Boy até hoje ele é o mesmo jogo. Uhum. Né? É o mesmo desenho também. Ele é o mesmo jogo. Não, ele é praticamente o mesmo jogo. Pokémon, assim, se você for ver a franquia do Pokémon, ele é a mesma coisa desde o começo. Nada mudou. Só as porra desses FIFA do caralho, hein? É exatamente isso. Só muda o gráfico e os trouxas acham que tá jogando um jogo diferente. Não, é aquela coisa. Aí tem aquela coisa que fala que tem as mudanças, as coisas que não mudam, mas você acha legal, Castlevania, certo? Que nem se você for ver, tipo, a Sentai, hoje os caras fazem até Sentai e Metal Hero, eles fazem a mesma coisa, só que eles mudam onde tem que mudar. Pokémon, ele não tem mudança nenhuma. O cara que é fã pode falar, não, mas... Você, a experiência que você tem num jogo, você pode jogar no outro, não experiência de XP. Fala assim, as táticas, você sabe que tipo, você tem que catar a habilidade de fly. É. Você tem que pegar pra quebrar pedra. Então você sabe o Pokémon que você tem que pegar pra fazer isso daí. Pokémon tem que ser voador pra usar fly. Os poderes são o mesmo. O que você tem que fazer no jogo? Ganhar as insígnias, como no desenho, entendeu? Ele não tem assim uma diferença. Aí quem vem uma equipe rival, que não quer deixar coisa, né? É, mesmo roteiro, né? Isso daí desde a primeira versão. Ele não mudou muito, entendeu? Então, se for ver, ah, o cara quer jogar o mesmo jogo o resto da vida. Isso aí tem aquelas inovações que não dá certo. Uhum. Tem aquela, Mario? Eu não gostei de Castlevania... Qual? Mario? Não. Até o 64 é bom. Então, o Mario eles conseguiram adaptar pra muita coisa. É, diz que o Mario Maker é divertido. O Mario Sunshine do GameCube é muito louco. O Mario bom que eu joguei foi o Wii. Galaxy. Ah, o Galaxy não muito legal. Foi o único jogo que eu tive o Wii. Tive de tabela, mas tive, né? Wii foi o único jogo do Wii que eu vi que usou aquela porra daquele controle do caralho lá. Tipo, usou de forma eficiente, né? Os outros já cansavam. Qualquer outro jogo cansava usar aquela merda, aquele controle que o Wii inventou lá. Mario Galaxy foi legal pra caramba. Você toma exemplo de tudo isso daí. Que eu sou ceguista, hein? Você fala assim, ó. É Resident Evil. Virou outro jogo. Não ficou ruim, mas é outro jogo. É outra pegada. Necessariamente não é ruim. É. Foram o que eles acabaram fazendo, né? É. É o ditado: não mexe no time que tá ganhando. É. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Bom, o Bruno ele saiu, eles foram pra Record, ganharam grana. Depois voltaram pra MTV pra fazer só mais uma. O pessoal fala assim, ah, fizeram o cara temporada é vendido. Na MTV de novo? O cara é vendido, mas o cara vai pagar as contas dele como? É. Porra. Não tem essa mais. Daí fala assim, ah, o cara é vendido, você também é um vendido. Todo mundo é um vendido, se for analisar por isso. Você trabalha, você gosta daquilo que você faz? Muitas vezes não. Até pessoa que trabalha com o que gosta, às vezes fica cansado daquilo. Porque a pessoa cansa, entendeu? Tem muita coisa envolvida. Aí fala assim, ah, vendido. O pessoal precisa pagar a conta, precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa. Pelo menos eles ainda estavam trabalhando porque eles gostavam. Que já era um... Que já é louvável. Porra. Entendeu? Os caras faziam desde criança. Aqui, né? Então. É, aproveitaram bem a habilidade, vezes, né? Às vezes a gente... As pessoas ficam com aquele negócio, aquela febre de fanboy, essas coisas. Elas meio que ficam cegas nesse tipo de coisa. Mas tem que levar muita coisa em consideração. Igual o negócio do Didi. Se você pegar assim, muitas coisas dele, ficou com coisas clássicas, né? Mas tipo o pessoal... A filha do seu falseta. Papai, eu quero me casar. Então... Pra você ver, né? Que tinha piadas... Não, as piadas que... Quer ver? A frase que eu lembro da Grande Família. Né? Como que chamava o cara lá? O... Seu Flor? Seu Lineu? Não, o Lineu. Lineu. Ele era certinho. De uma vez que tava, a esposa tava desconfiada do seu Lineu. Aí o que era que a outra falou? Nossa, mas por que você tá desconfiada nele? Ele nunca fez nada errado. E quando ele faz alguma errada, você vai condenar por tudo como se fosse a vida inteira? É uma coisa que o pessoal quase nunca pensa, né? Mas é o que sempre acontece. Ah, que também depende da merda que você vai fazer, né? Primeiro, né? Você vai ser condenado por uma... Às vezes você fala alguma coisa, tipo, errada no momento, né? Inapropriado. E as pessoas podem... Às vezes não foi nem sua intenção. O pessoal torce aquilo lá e joga na internet, espalha e quer boicotar como se você tivesse sido um Hitler. Ah, mas também tem as merda... Que você faz uma vez e é a merda definitiva. Sim. Né? Não. É isso daí, pessoal que vive em mídia, essas coisas, tem que tomar muito cuidado, né? O cara nunca fez nada. Ele vai trair logo a mulher e é descoberto. Ela vai perdoar? Né? Depende, né, da mulher também. Não, mas você entendeu, né? É a merda, é tipo, é a merda fatal, gente, tá ligado? Tem gente que perdoa quem ama, perdoa. Não, primeiro vem quem ama, não trai. Afinal de contas, beijo não é por amor. É por sabor. Sabor do cu. Menos sabor nicotina. A gente vai conseguir classificar algum aqui? Como o meu preferido, eu vou falar. Eu não, vou nessa. Eu não consigo. Eu não lembro, meu mano, preferido, então não tem como. Meu, assisto um. Disparado, Caçadores de Zika, Tretas do Hong Kong. Você falou só um, mano. Hã? Falou não só dá pra botar um, cara, nem fodendo. Não. Piratas, mas do assim, Carilha lá. Mas em nível de decrescente, mas assim, um é nota 5. 5. 5. 5 socos no rim. 5 socos no rim? Assim, um é 5 socos no rim. O outro é 4.95 socos no rim. Nossa, 4.95. Nossa, é bem Fórmula 1, o cara passa. É Fórmula 1, o cara teria que estar dentro do carro do outro, né? Pra estar no mesmo tempo. Tipo, passa por um caralímetro. A classificação é assim, tem quantos episódios? 10? Então vou escolher os top 10. Tem. Mais ou menos por aí. Pra mim, o Caçadores de Zika vem no topo, assim. Eles conseguiram. Dom Pedro tá te chamando lá fora. Eita, comendo! Não, genial. Genial. Me decepciona. Eu uso até hoje isso. Me decepcionaste fudidamente. Me decepcionaste fudidamente. Não, até hoje. Quando alguma coisa meio puta, me decepciona fudidamente isso aí. Caçadores de Zika disparado. Segundo, Tretas de Hong Kong. Mas segundo, assim, por um quintolésimo. Um cara, uma bigolinha do Gozo. Em terceiro. Bigolinha malhada. Bigolinha malhada. A Vingança do Ídalo. O ali pra mim tem muita piada genial e. Puta, pra mim, esses três. Assim. Corre lá que eu quero autógrafo. Johnny Rotten! Johnny Rotten! É. E o quarto vovô é foda. E empatado em quinto lugar os demais. Tem uns que é mais bosta aqui. Tem uns que eu nem lembro direito como que é o roteiro, tão lixo como é que era. Não, tem uns que é meio obscuro, né? Tem uma piada boa só. Aquele lá do Dragão Fumeta é o que eu achei pior. Aquele Broken Back e o Dragão Fumeta. E você tem preferido? Você já falou que não ousa escolher, né? Então, eu não ele ouso já escolheu, escolher. Tirou dois. Tá bom. Ele escolheu, tirou dois, o resto é ótimo. Oito serve. Vanderlei, eu não era muito fã, né? Ah, eu assisti só o computador. Todo mundo, porra. Não, mas tipo, eu nunca vi na como TV, assim? Nem sabia que isso era da TV, eu achava que era série de internet, que era tipo, os caras dublavam. E tem bastante, Vanderlei é totalmente wow ever. Não é, porque tema. eu só, fala a verdade, eu só assistia Papai MTV Noel. Em dois horários. Eu nunca assisti era na MTV. No Top 20 e na reprise do Top 20, só pra ficar vendo as menininhas. Pra ver a Sara. É, também, a Tite. Pra ver a Sara ou a Marimun? A Sara, a Tite, a Marimun. Você não falou que não era fã dela, agora mudou? Você ensinou a Marimun já. É, né? Isso. Merda. Se eu perguntar pra ela, ela não vai me responder. Já pensou? Um dia a Marimun tá aqui falando. Você ensinou a Marimun a jogar Crossmaster, né? É. Só, mas quer dizer, isso se ela aprendeu, você entendeu. A Marimun deve ser uma musa de nerds, né? Hum? Marimun deve ser uma musa de nerds. Eu não sei. Eu não conheço direito. Se eu visse ela normal, eu ia querer conversar com ela como se fosse uma pessoa normal. Não, mas... acho que muita gente não sabe nem o que é MTV. Mas ela é anormal? Ela é vesga e anda pra lá, normal, pro lado? Como que é? Não, ela tem um olho mas na testa. É normal a pessoa, nada a ver, mano. Acho que quem nunca viu MTV não sabe, vai falar o que é. Uma se tiver aquela plaquinha lá, proibida a entrada de pessoas estranhas, ela não pode entrar. Porque ela tem um cabelo colorido e parece um boneco de anime, né? Então não pode. Você, Cone. Se bem que achava aquela. Cara, eu não consigo classificar por episódio. Só eu tive essa coragem aqui. Só. Eu consigo classificar por piada. Por piada. É, que é mais interessante. Você pegar um episódio pra mim, cagaram na água sagrada. As aventuras do Sentar na terra do tio Sam. É. O MP3. MP3 dourado, que é muito mais calo. Super sensual, Sr. Charles. Malditos coreanos. Ah, o Sr. Charles, ele tá meio caduco, mas é gente boa. Acho que é do mesmo episódio do MST lá, o Metralhar os Pés de Manga. Esse é o do Caçador de Zika. Caçador de Zika. Metralha os Pés de Manga. Deixa os Pés de Manga tudo fodido. Tudo fodido. E mais um pra empatar com você em quantidade é o... Mar do Saara. É que não dá pra classificar. É tipo, difícil. Tipo, é tudo... Uou! Uou! Gíria de pirata. Só que onde você vai? Eu vou no cinema. Os caras em alto mar. Os caras pedem pizza. Pizzaria Plutão. Não, os caras pedem ketchup. O cara... Eu não sei se isso não é piada. Você já pediu ketchup pra pôr na pizza? Não, isso é coisa de carioca. É? É. Ah, tá. Então é coisa deles. Você é costume no Rio de Janeiro. Isso é coisa deles. Ah, tá. Isso é coisa deles. É que ketchup você coloca com quase tudo e fica bom, né? Ah, não. Ketchup é. Ketchup é foda. Tipo, ketchup e mostarda é... É o deus dos temperos. Qualquer coisa que você colocar ali fica bom. Até pedra. É o shoyu americano. Shoyu americano. Você come, você pega comida japonesa e põe shoyu. Tudo que tá faltando. Mano, eu como arroz com ketchup só pra morrer às vezes. Não, põe shoyu que vira. Como chama? É, sushi. Uhum. Ketchup lota o frango empanado de ketchup e mostarda, entendeu? Não, ó, é o seguinte: você coloca orégano, vira comida. Vira pizza. Vira pizza. É. Tudo que você pôr orégano vira sabor pizza. Notou que você põe pimenta, vira. No tema mexicano. Você põe shoyu e vira japonesa. Então, já estamos gravando pro Masterchef, né? É, já dá pra fazer um do Masterchef. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Esse... Estamos como... Quem não acompanha, o ouvinte que não acompanha, está sabendo. Nós estamos upando gradativamente nossos episódios para o YouTube pra você ter um você player. Você já disse isso antes. Essa frase se repete 40 segundos. Enquanto tiver gravação, vai ter esse gradativo aí. Porque eu é só tenho o poder de enfurecer os monstros e tornarem seres incontroláveis. Mais ou menos isso aí. Que eu dai. Mas é isso aí. É igual Zorra Total. Sempre todo final de episódio é uma piada da gente upando pro YouTube. Mas tá, é gradativo. Uma hora você vai ver lá e uma hora a gente vai linkar também, na hora que tiver o saco mexendo no site, botar o link do YouTube lá, a gente tiver a nossa URL própria. É. Coming soon. Coming soon. A gente só não vai falar do governo, né? É. Porque senão a gente não. Assina o nosso feed. Gostou, não gostou, tem coisas a acrescentar, comente nessa bagaça aqui embaixo. Xingue-nos muito no Twitter e no Facebook também. E se tiver coisa pra retirar? Como assim? É que se tiver coisa pra acrescentar, ele... Mas se você quiser retirar alguma coisa do episódio, você pode falar também, a gente reedita ele. Ou então você pega e dá download aí embaixo e você mesmo retira. É, você pode baixar um arquivo de texto. Você baixa o episódio pra sua máquina, você pega o editor de texto, não, cara, de áudio. E recorta a parte que você não quer. Você faz. Você usa editor de texto caso você seja absurdo. Nossa! Mas não é. É, mas eu formato. Não era esse mês que eu ia colocar um formato Braille, né? Que dureza! Que filmaço! Meu tio morreu, mas o que ele não contou foi que depois disso tudo eu fiquei milionário. Sabe? Virei até artista e montei um grupo só meu. Eu tenho até um videoclipe que vocês vão ver agora. Ixi! Só pra reforçar a história, né? Como que a Gretchen, né, foi parar no seu aniversário? Reforçando a história, só que todo mundo já conhece. Menos eu, que eu não fui no seu aniversário. Indo marcar os aniversários naquelas baladinhas. Você não foi, mas a Gretchen foi. A marquei lá na Vila Madalena, no lugar que tinha, por acaso, que é show da Gretchen. Na Trash 80 ou não? Não. Não? Eu não lembro exatamente agora. Já faz um tempinho. Uma coincidência marcante. É, não vem ao caso que a gente vai fazer merchandising de ninguém. Uma coincidência marcante. Aí a gente fez a festa e eu fui lá dançar com a Gretchen. Conga, conga, conga. Ela tava lá? Mas ela tava lá por acaso ou tinha um show lá? Não, tinha show marcado assim, só que ninguém sabia. Uma coincidência, né? Putz, que sorte, hein? Ou não. É, na auge da bebedeira vale tudo. Ah, vale. No final é engraçado. No final é, como diria... Hermes e Renato, no final é engraçado.